dois, três, na batida pum pá. Não, não marco, não marco na levada África. Ha, pois pra fazer o som, tem que ter o dom. Tenho orgulho de ser hip hop, sangue bom. Aqui é África, falta cultura, falta. Cinco elementos tá na área, pode acreditar. É o som com faro do mato. A levada brasileira estilo hip hopizado. O dom da rima é foda. A fusão da cultura realista, nova escola. Um, dois, três, bumbo forte. Quinto elemento, beatbox. Volta. Na levada, se liga, vou pra cima, fica. Não pagou pra vacilar, sangue bom, que a ideia firma. Não precisa por baixo, baixo, respeito pra ser respeitado. É mais um som aculturado. Claro, pois eu sou do hip hop, papum. B-boy dança, o som do beatbox. Batidas que hip hopicamente está da hora. É, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda, o dom da rima é foda, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda, o dom da rima é foda, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda, o dom da rima é foda, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda. Olha em nossa volta o que temos. O blues, a fusão, a mistura. Os cinco elementos. Penso. É elemental expandir os pensamentos. Pra nós é válido. Tudo que é a favor, evolução do movimento. 2, 3, 4, 5. MC, DJ, break, grafite, beatbox, hip hop informativo. Liga o som, é o som com faro do mato. Em blusificados, aculturados. Aqui é levada que fala na lata, não saiu voado, pois tem o dó. A ideia fala é simplesmente a busca da evolução do som. Se liga na ideia, meu irmão. Hip hop é a arma, maior ato de libertação, revolução. Informação. Tentamos fazer com que a mente trabalhe e vai mais além. Buscar o que é positivo é muito importante também. Insistimos em dizer que os filhos crescerão um dia. Falta educação, lazer, falta cultura na periferia. Atenção. Vocês estão de frente à fusão. Culturas africana, brasileira, rap, samba, baião. Repente hip hop pisado, bebendo na fonte da velha escola. É o grito do gueto. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. Fusão, uh-huh. Esse é o tema. Entre terras e mares, esse é o nosso lema. Você que não soube, eu conheço e saco mais ou menos qual é esse esquema. Hip hop informativo, qual o problema? Chega mais, vamos rimando bem a bomba, bem na paz. E o som que bate com certeza nos atrai. E o hip hop é um movimento de respeito. Tome sua linha, sujeito, vai. Eu vou rimando, falando, zoando até não parar mais. Abri uma brecha, agora me empolguei, sai da minha frente e sai. Pois na minha mente percorre diversos pensamentos. Hip hop, esse é o movimento legal. Cada um na sua onda, na moral. Aperitivo de rimas fortes, 100% nacional. Mas de repente, ocorre na mente um som diferente. Sempre à frente, reage sempre então. Pense, maluco. Se liga. Dom é dom. Rima. Aqui que eles falam é África. Cultura realista. Não se pressione quando o hip hopper bater na sua porta. É, porque o dom da rima é foda. O dom da rima é foda, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda, o dom da rima é foda, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda, o dom da rima é foda, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda, o dom da rima é foda, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda.